Chamada de 5 minutos. 400 empregados pela gente, por favor. Salvador, hoje 2775 livrou. Mas o 2775, ingresso aquilo, pátio 3, atente ao sinalizador. Alfa aquilo, pátio 3, atenta. Oi, Salvador, bom dia, voo no 093, ponto de espera 10, pronto para decolagem. Gente, mantém ponto no 0, gol no 093. Mantenha no 093. Bom dia, gol 89. 865, ponto espera número 2, pronto. 865, mantém com espera, pistão da zero. Ok. Charlie Mike, poderia confirmar a razão de subida? 512, somente a local de base. Livre de decolagem, pistão na 7, o vento 1970 graus, no 69, São Piqueira, mantém pro até 2000 pés. Passou o próprio Google Pés, que é livre de decolagem da pistão na 7, Alfa Charlie Mike. Voo 1963, decolado 42, chama em controle Salvador 1208. 208, voo 963. 963, vai cruzando 1500 pés no perfil da saída da AEL. Precisa desvio, pequeno desvio à direita pro 110. Torre de Salvador, azul 4958, estabilizado em ILS, passou externo, baixei pra voo. Azul 4958, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 80 graus, 179, posição altímetro no 020. Autorizado pouso, azul 4958. O famoso Alfa Charlie Mike mantém pro AT 2000, chame controle agora em 1208. Controle 1208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, tapa, Alfa Charlie Mike, decora, Mova, TAP, 1230, se escuta. Bono 963, contato radar, tudo mantém nível 360, via subida da EL. Tudo mantém nível 360 na terceira da EL. Bono 963. Alfa Charlie Mike, contato radar, tudo mantém nível de voo 180. Mantém a autorização da torre após 2000 pés, esquerda via subida Mova. Momo 80, Alfa Charlie Mike. A saída 2229 estabilizou? Estou estabilizando, Charlie. Complete a aproximação, chame torre em 1895. 1895. Torre 2229, passarei transfere, boa. Areia 2229, bom dia, ajuste no 020, continua a aproximação, número 2 para pouso. Ah, 2 para pouso, vai guardar, pista livre 2229. Sala 958, sala 45, libera direita, chame o solo Salvador e 121 no decimal 9. Levando à direita, 1219, chamará. 4958. Salo, bom dia, 4958 azul, livrou. Azul 4958, bom dia, ingresso aqui, Lupate 3, posição prevista 2 de Lima. Kilo 3, qual foi a posição? 2 Lima. 2 Lima. 329. Novo estimado de mais 3 minutos. Mais 3 minutinhos para 3153, tá na voz. Alfenestiane atento ao ATR, que irá partir na posição 2 Lima. Alfenestiane atento ao ATR. Olho 649. 649, prossiga. Sim, para prosseguir a nossa descida. Desce via, chegada bom. Se ajuste no 020, autorizado 2000 pés. Autorizado sinal do ILS que foi para a pista no 0, reporte no curso localizador. Via 2000, livre X aí da pista no 0, reporte no localizador. Agora na 649. Passamos Vitor Mike Bravo, contato no radar estabelecido, nível 085, através da posição Conde. Mantenha as condições visuais e reporte para a descida. Mike Bravo, descida em condições visuais até 4.500 pés, abaixo da esquerda do comandante, ajuste de altímetro em Salvador no 020. Salo 48, libera a direita, chama Salo. Salo 21, 21, 19. 7219, 223, 2229. Salo Salvador, bom dia, passarelo 2229. Passarelo 2229, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, remota 1341. Alfa Juliette, remota 1341, 2229. Patrícia 153, portão 2 autorizado, pushback acionamento, reporte táxi. Para táxi, 1649 estabilizado ILS, pistão na 0. 1649, complete a aproximação, chame 12. 118.95. Torre, 1895, obrigado e até daqui a pouco. 1649. Gol 9093, Arbor, 1300 pés, bom dia. Oceano 093, contato radar, que os mantém a nível de voo 360 via saída água. 360 via saída água, 093. 9 horas de destino, vento no 020, está autorizado o pouso. Pista no 0, vento no 8, 0 graus, 07 nós. Ok, livre pouso, pista no 0, confirma o vento, por gentileza. 17, 0 graus, 07 nós. Ok, obrigado, livre pouso, baixado e travado, o nome é fazer nada. Salve Salvador, Alfa, Charlie, Salve Cigroso, Pátio Pacificado, Porto Alvorada. Eduardo, Charlie, aguarda por ingresso no Pátio Principal, seguindo a tráfego irá iniciar o curso. Alfa, Charlie, aguardada. Mensagem do brilho do papi? Controlo, Alfa Charlie Mike, solicito do lado, direto Barreiras, chegou. Autorizado direto Barreiras, Alfa Charlie Mike. Direto Barreiras, obrigado. Reporta para uma nova autorização de puxa. Mas o Alfa Charlie autorizado o ingresso no pátio principal, reporte parqueado no 1. Alfa Charlie reportará, pode ser o rebote. Bom dia, agora no Pátio, a gente vai passar para autorização do acionamento Brasília. 4, autorizado Brasília, via piso Luna 7, a ponte conforme roda, nível 260. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arvó, após Elefa, aciona 5153, controle 120, décimo 8, torre 118, décimo 95. Brasília, Brasília 17, próximo a 11, 2 reserva, vai decolar HDS, com Rogerico, com o Armo, 2 Soneva. Transporte 5, 3, 2, 0, 8, controle, 1, 2, 4. Atores, próximo acionamento, agora no Pátio, no Pátio Federal, trabalhar. Salvador, é o voo no 649? Voo 649, autorizado táxi via Alfa, mantente da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, voo 649. Voo 649. estranho, 625, Oceania Prova, continente. 225, a Lima tem que ser no zero. A Lima tem não no zero, 225. Papa Alfa Charlie Mike. Preciso, Alfa Charlie Mike. Cami Centro Recife em 126, decimal 85, com voo. 325, obrigado, bom dia aí. Gol 1865, decolador 57 no controle, 1208. 208, fala 866. Tá autorizando 53, autorizado que estiver estacionamento, chama o táxi. Formará para táxi, 3153. Via subida a Arbor. Entendeu, apenas 360 por Arbor, confirmo. Via subida a Arbor. Ok, via Arbor, 1867. Ou 1093, chame Centro Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. 260288, grato, 1093. Bruno, Prata, Pazinho. Ok, Charlie, frequência livre. Pode voar, Alefa? Autorizado direto, Alefa, 1865. Obrigado, voando, Alefa, 1865. Né, 6225, livre decolagem, pistão no zero, vento 180 graus, 139. Livre decolagem, Xané 6225, decola 201, não chama controle, 1208. 208, Machado. Controle Oceania 6225. Oceania 6225, bom dia, contato radar, mantenha nível de voo 380, saída árvore, após 2 mil pés, direita na proa de Alefa. Ok, saída árvore, 380, após 2 mil pés, voa Alefa, 3 autorizado táxi via Índia até o ponto de esfera. Ponto de esfera, torre 118, décimo 95, ajuste no 020, por favor. 020, quantidade 29, tem um excelente 3153, ali mantém capitão 10. Ali mantém 10, 3153. Voo 1865, chama centro Recife, ano 26.0, alterno 28.8, bom voo. 260, 288, bom dia. C253, livre decolagem, pista 10, vento 80 graus, 159. Livre decolagem, está 10, 73, 153. Juliette, Kilo, 160. Bom dia, o Guará, 14 com 10 a bordo, pronto para táxi, pode autoridade. Guará, 14, está autorizado táxi até interseção, reporte para ingresso, pista 10. Afirmativo, você vai até interseção, reporte para ingresso, 10, Guará, 14. Controle no 20, décima 8, torre 118, décima 95. Autorizado, certo, na mesa de Juliette, Kilo, 160, Flamengo, é para dar uma teste, né, para a direita, sair a água após a DP, conforme o plano, até mais 4, 2, 5, controle 5, 2, 10, 1, 8, Tio Terra Lima, livre e atonante, um contato, táxi. Semana passada. Então, 3153, decolado 05, chama o controle, 1208. 08, eu vou dizer, 3153, dá tempo. Bravo. Eu não tenho tráfego informado nesse setor, mas tem assim regras de voo visual. Informe 20 milhas afastado de Salvador, Victor Mike Bravo. Informará. Controle Salvador, Tatarizona 53, bom dia. Tatarizona 53, contato radar na decolagem, suba e mantenha o nível de voo 360, via saída da EON. Ao 300, né, Tatarizona 53, teria sido autorizado. Senhor, autoriza, Leda, está presente? Leda, foi Leda. O senhor está afirmando que a torre autorizou 300 para o senhor. Afirma, seu 3153. Sete. Pesado, decola a partir da intersecção do celular. Gente, o Guará 14 ali, mantém na presente, aguardando para a decolagem da 10. Deixa eu alinhar, 10 a partir da intersecção, Guará 14. Confirma o pátio pista que decola? Pátio de Serra Tango, Sol, Salvador? É um passo autorizado de decolagem, pista 10, vento no 90 graus, 129. Autorizado de decolagem, pista 10, agora no 4. Padre 517, bom dia, papá confere. Autorizado Brasília, via Upzuluna 7, aporte conforme rota, nível 360. Cola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa, aciona 5432, controle 120, decimal 8. 3517, o aterramento correto, reporte para o pushback funcionamento. 208, obrigado, bom serviço, agora 4. Controle Salvador, muito bom dia, Guará, 14. Guará 14, contato radar na decolagem, submantenha o nível de voo 260 via saída árvore. 260 via saída árvore, Guará 14. Autorizado, por gentileza, para o Gileiro, se possível. Autorizado. Então, curvar direito para o Gileiro, Guará 14. 3153, chama agora Centro Recife na frequência 251, na alterna no 33.95. 251-3395, com Recife, 0353, com Guarani. Capatango Victor Mike Bravo, visual com aeródromo. Negativo, senhor. Chuva no setor, pretende prosseguir pela linha do litoral até Itapuã. Entendi. Aguarde transferência junto à torre. Mantenha-se regras de voo visual. Mantém. Salvador, é o Mike XZ Inca. Frequência 118.95 e solicite instruções. 1295, obrigado. Para o gate 08, aqui no Pátio 1. Salvador, tá 357, chega acionamento, com 10. 35, lançagem autorizada, chega acionamento, chama táxi. Mike X-Range, aguarda para início do reboque. Aguardando. Papatango Victor Mike Bravo, muito bom dia. Estou autorizado a prosseguir na linha do litoral, reportando para o ingresso do cruzamento pelo eixo da decolagem da pista no zero. Reportará para o cruzamento, Victor Mike Bravo. Tiro Serra Lima para o ingresso da pista. Tiro Serra Lima, Lima tem cabeceira 127, reportando pronto. Lima tem cabeceira 127. Cruzamento do eixo da 1-0, na linha do litoral, Victor Mike Bravo. Victor Mike Bravo, está autorizado o cruzamento do eixo da 1-0, reposto para cruzamento do eixo de decolagem da 1-7. Ok, se possível, pode autorizar a perna do vento da 1-0 para o Mike Bravo. Charlie Sierra Tango, confirma o pátio, pista que decola e o nível solicitado? Vento da 1-0. Ingresso na perna do vento da... Pista 1-0 em Salvador, Victor Mike Bravo. E o Terra Lima mantém posição. Bono 092, acionando a estação via chegada a Mares, esse mantém a 2 no pé e ajusta o altímetro 1-0-20. Chegada a Mares. Informação papá, aguardando uma partida para o 8-2, 0-3. Que bravo aguarda para girar a base. Guarda Bravo. Passarela 2223, aguarda o instante, copa número 2. Gira a base. Ok, autorizado girar a base para pouso na 1-0, Vitor Mike Bravo, já baixado e travado. Kilo Serra Lima, decolador 19, chame controle Salvador 120, decimal 8. Controle Salvador 1208, Kilo Serra Lima. Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeu Kilo Serra Lima decolou da 17, saída arma. Vou confirmar. Lima, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 160 via saída arma. 160 via saída arma, Kilo Serra Lima. Guará 14, Guará 14, chama agora o centro de Recife na frequência 128.8, alterno 126.0. Brasília 28.0, bom serviço, Guará 14. Olá, muito bom dia, estou passando para tirar o uniforme da informação Papá. De base para a final, pista 1-0 em Salvador, Vitor Mike Bravo. Vitor Mike Bravo, autorizado pouso, pista 1-0, vento 90 graus, 099. Autorizado, Bravo. Decola na Momo, Cogvo, após direto, aciona 5426. Autorizado acionamento, confirma o POB e o pátio. Cliente para o táxi, chame a torre 1, 182.95, Charlie Serra Tango Vovô. Solo, é o Mike X-Ray Índia? Mike X-Ray Índia, autorizado o início do reboque, reporte no término. Repassar no término, Mike X-Ray Índia. Charlie, Índia, Oscar. Siga para o controle. Bravo uniforme, bom dia. O número 2 para a cópia. Formação Papá, prepara a saída, Corão. Serviço Bravo, estava aqui para o segundo. Bravo, pode aguardar, bate o Bravo em casa. Série 2223, pronto, cópia. Pronto, cópia, 2223. Passarela 2223, autorizando Vitória da Conquista, conforme rota, nível 180, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfeito saída boa, eleva, aciona 5442, controle 120, decimal 8. Ciente Conquista 180, com voto plano, pista 10, curva direita após, Arbor, eleva, transponder 5442 e o controle 120.8, passarela 2223. Na série 2223, protegimento correto na remota 13, reporte com pronto. Pode ser um teste, 2223. Solo 759, posição 9, gente da informação, Papá, autorização de entrar no Guarulhos, bom dia. Pela 759, número 2 para a cópia, bom dia, prepara a saída da Elder, da Mótima, informação Papá. É, uma ótima, obrigado, 759. Solo, Vitor Mike Bravo. Solicitando instruções para carteamento. Vitor Mike Bravo, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportaria da Juliette. Vitor Mike Bravo, confirme se irá apenas abastecer? É, solicito abastecimento. Gente, o Vitor Mike Bravo, reportante no Juliette. Confirma o nível que deseja. Gente, 070. nesse setor espaço aéreo Gulf, o 070 está ali. Beleza, voe a posição e tape para interceptar a chegada à Mare. Informe quando é afastado 40 milhas de Salvador, ingressando a TMA Salvador. Segue perfil de saída coral, aciona 5444, controle 120.8, torre 118.95. Mike Bravo, uniforme autorizado o acionamento, reporta, confirma o pátio e o POB? Gente, Mike Bravo, uniforme, acionamento de táxi, chama a torre 118 do 95, bom voo. Sete contato radar na decolagem, tudo mantendo de voo 360 via saída Arbor. Poxa, pode voar Arbor, tá visual. Salvador, bom dia, azul 4234, gente, papá, posição 1. Azul 4234, bom dia, papá, informação, número 2 para a cópia, prepara a Puca, Jambo, Caju. Gente, né, que... Agora 2783, número 3 para a cópia, prepara a saída Arbor, Elefant. Solo, Solo Salvador, é o voo 1649, a solicitação para o 649, número 4, para a cópia, prepara a saída da El, Leda Bidev. Israel, Leda Bidev, na equipe da cópia, 1649. Confirmo para o Vitor Mike Bravo, o portão 612. Vitor Mike Bravo, segue táxi em frente, contorna o pátio principal, após, reporta na Taxi Lima. Reportará na Taxi Lima, Vitor Mike Bravo, contorna. Chave Serra Tango, mantenha o ponto de espera. O 759, agora a autorização de trás, informa que já está pronto para o puxo do estacionamento. 759, autorizado Guarulhos, VPZ 1-0, após Taubaté, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue o perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5447. Controle 120.8, torre 118.95. Autorizado Guarulhos, nível 360, peso do 1-0 até Tombaté, decola da 1-0, da Eoleta Leda Módiva, 5447, no transponder, 1208. O controle 295 a torre, 1759. 1759, cotejamento correto, aguarda o instante para início do curso. Adão, 79. Sabatão do Vitor Mike Bravo, na Taxi Lima, chame a torre 118 do 95. Na 759, autorizado o feedback do acionamento, reporte táxi. Vai iniciar e encontrar para a Taxi 9-1-9-7-9. Mike X-Way India, confirme o término do reboque. Positivo, concluímos o reboque aqui no Gate 2. Pelo pessoal, obrigado. Gente, Mike X-Ray India, bom dia. Vitor Mike Bravo, autorizado ingresso Lima, Mike Quebec. Reporte na Quebec para ingresso na pista 17. Saída Puca, Jambo, Caju. Aciona 5454, controle 120.8. Obrigado, Avião 4234, o atendimento correto no ponto 1, no reporte para o Pichibé do Sanamento. Tan 3597, voe Elefa. Elefa, Tan 3597. Atinge e mantém o 160, Serra. Serra Lima, mantenha, confirme a pro ideal para o destino. Fique bravo, sou autorizado em ingresso, pista 17, ao estacionar parte 4, frequência livre. Charlie, Serra Tango, decolado 129, chama controle Salvador e 120, décima 8. 208, obrigado, bom dia. Tá bom. Aciona 5451, controle 120, décima 8. Controle 200 para a vitória da consulta, vai falar 00, seguindo pela direita, perfil a Borela. 5451, 120, 827, 328. Para sua informação, esse parte que o senhor estava prosseguindo é o 5. O 4 é o próximo, ingresso à direita, no caso agora, ingresso à esquerda, após o primeiro pátio à esquerda. Lá é o pátio 4. Oi, posição árvore, corrijo, posição 1 inicialmente. Confirma a posição, senhor? Momo. Posição Momo. Ok, voando posição Momo, Charlie Serra Tango. Fogo 1092, estabilizado. Torno 092, passa a zona, completa o final do procedimento, chama agora a torre na frequência 118, decimal 95. 295, 096. Oi Salvador, bom dia. Voo 1092, uma milha para o Índia Serra, para embaixada travada. Voo 1092, hoje o altímetro no 020, autorizado pouso pista no 0, vento 170 graus, 122. Livre pouso 10, 1020 na ajuste, voo 1092. Tono 649, pronto, cópia. Avião, pronto, cópia. Tono 649, autorizado, Porto Seguro, via Bruisque 50, nível 360, decola da pista 10, após a decolagem curva à direita, na saída da El, Leda, Bidev. Transponder 5457, controle 120, décima 8. Autorizado, 360 para Porto Via Upper 50, decola da 10, curva à direita, saída da Eleza, que deve responder 457, controle 2-2. Turno 649, cotejamento correto, chama pronto, pushback e funamento. Chamará pushback e funamento, voo no 649. Papadango Lima, Zulu Golf, confirme o empate, pista que decola. Quem se aguarda de cópia o Lima, Zulu Golf? Oi, 88260, obrigado. Salvador, 1979, bom dia, uma espera da 1.0. O 1.759, autorizado a Lera, manter pista no zero. Ali, mandei pista no zero, 1.759. Quanto ali o papapá, Charles, que é o Rafael? Charles, se a Tango autorizado, voar direto ao destino. Confirme a proa. Azul 4234, autorizado, portão 01, chama ataque. 4234, Kilo CA Lima. Também agora o centro Recife, na frequência 128.8, alterno 126.0. Recife 1288, alterno 126.0. Ano 759, autorizada a decolagem, pistão no 0, vento no 70 graus, 1.2. Solo Salvador, bom dia. Marcos Zulu Lima. Solo Salvador, uso 273, posicionamento 43. Marcos Zulu Lima, prossiga. Marcos Zulu Lima, está aqui na remota do Patiuno, posição 12. Solicito autorização para rebocar a aeronave para Patiuno, posição 10. Marcos Zulu Lima, aguarde. Ok, Marcos Zulu Lima, na guarda, grato. Ao 235, controle 1208. 208, 759, boa semana, obrigado. Boa tarde. Pode ser que venha aqui a semana, 223, na remota 3. Ótima, bom dia. 1759, está com o radar na decolagem, submantenha 360 via saída da Elba. 360, 759, via saída da Elba. 1092, ingresse Juliette, portão 05. Juliette 05, 1092. Papatango Lima, Zulu Golf, pronto, cópia. Lima Zulu Golf autorizado, Sierra Sierra Delta Mike, rota conforme o plano de voo, nível 040, decola da pista 107, após a decolagem curva direita na saída árvore, após segue direto conforme rota. Transponder 5466, controle 120.8. Mas o Lugolfo com atendimento correto, confirme o PLB. Acionamento táxi, torre nono 8.95, ajuste no 020. Azul 4234, autorizado táxi, direita Índia até o posto espera Kiska, pista no zero, no ponto espera, chama turno no 8.95, ajuste no 020. Santiago Lima Zulu Golf, autorizado o saneamento, chama para o táxi. Com a bordo, 3 horas e 20, com fim. Do 2783, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, Piapat 341 no Taxway India, no ponto de espera torre no 8.95, QNH 1020. Piapat 341, até a pista no 0.95, Azul 4234, autorizado, aliás, decolar a pista 10, vento 170 graus, 129. A linha da escola é o Nociado, do 4B. Passagem 2223, autorizado táxi inicialmente até através do gate 6 dúzia. Tarefa do 2223, autorizado para seguir.